Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. Hoje daremos sequência à leitura do livro Desafio de Amar para os Pais, com o capítulo 20. Chegamos à metade da campanha Desafio de Amar para os Pais. O que vocês estão achando? Está sendo válido? Vocês têm refletido? Tem gerado mudança, transformação? Eu espero, assim, no Senhor, que esse tempo seja tempo de cura na vida de cada família. Eu creio que o Senhor está fazendo grandes coisas. Eu tenho recebido alguns retornos, alguns feedbacks de algumas meninas que têm acompanhado e isso tem me deixado muito feliz. Confesso que em alguns momentos eu tenho vontade de desistir porque são poucas as pessoas que dão retorno, mas o Senhor levou a refletir. Se uma pessoa dá o retorno, se um lar está sendo alcançado, continua. E eu creio que muitos lares estão sendo alcançados. Então, vamos continuar. Nós caminhamos já meia milha, vamos à continuidade para chegar e completar o nosso caminho. Amém? Vamos lá. O amor leva tempo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo. Efésios 5, 15 e 16. Imagine-se deitado sobre o seu leito de morte, fazendo uma revisão de sua vida. O que você realmente gostaria de ter feito? Trabalhar no escritório? Limpar a casa? Ver mais televisão? Não. Nada disso importará nesse momento. Frequentemente, o maior arrependimento dessas pessoas é não ter amado mais as pessoas e as pessoas importantes. Nunca tiveram tempo para fazer. E se não tiver cuidado, tudo que é secundário e insignificante em sua vida roubará o seu tempo com as pessoas que ama. Algumas horas extras no trabalho, outra viagem de negócios, ver os últimos minutos de um outro jogo na televisão, mais um e-mail, uma atualização na rede social ou um vídeo viral que se sente tentado a ver. Então você levanta os seus olhos, segundos mais tarde, e se pergunta: onde se foram as horas, os anos e os seus filhos? Nunca há tempo suficiente para tudo. As coisas durarão o tempo que você as permitir. Algo sempre fica de fora, mas temos que escolher com sabedoria o quê. Você espera que todo o seu trabalho e sacrifícios atuais levem a um lugar ao qual tenha liberdade e um pouco de tempo para passar com as pessoas que ama. Um dia, no futuro, quando finalmente possa parar e desfrutar delas. Mas o que me diz de desfrutá-las agora? Não temos o futuro garantido? O único tempo que temos é o presente? Não importa do que se trate, mas se algo sempre termina afastando você de sua família, afinal de contas, será tão bom assim? Lembre-se que o bom é sempre o inimigo do melhor de Deus. Temos que escolher o melhor ao nosso alcance. Nossos filhos não costumam se queixar quando chegamos tarde em casa outra vez ou dizemos que estamos ocupados. Terminam esperando nas sombras até que se cansam de nossas desculpas e no final vão fazer outra coisa. Além disso, prometemos que os compensaremos, talvez no próximo final de semana, mas o que estamos gritando sem saber é: estamos ocupados com o que é verdadeiramente importante e você não é, vai incomodar outro. Deus misericórdia. Jamais diríamos algo assim, certamente, mas pode ser o que eles estejam escutando. Nunca fugiríamos e abandonaríamos nossos filhos de repente, mas podemos fazê-lo pouco a pouco e sutilmente, mês após mês, e deixando-os como ovelhas sem pastor. Nós temos que intervir e desacelerar, porque o amor leva tempo. Tempo precioso e incalculável. É a passagem perpétua de nossas vidas. Nunca espera e jamais retorna. Cada ato de amor o exige. Perder o tempo é esbanjar uma porção de vida e uma outra oportunidade de amar. A Bíblia ordena aos pais que priorizem o tempo com os seus filhos. É uma das nossas responsabilidades mais importantes. O maior mandamento de todos, que aparece pela primeira vez em Deuteronômio 6, é: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu ser é o imperativo supremo das leis divinas. Contudo, os dois versículos seguintes explicam que os pais devem ensinar a seus filhos a amar a Deus mediante uma interação diária com eles durante manhã, enquanto se sentam juntos em casa, enquanto viajam perto da hora de dormir. Esses quatro momentos-chave são a receita de Deus para guiar nossas prioridades. Nossos filhos precisam que deixemos tempo para eles todos os dias, para que possam representar bem Deus e suas prioridades. Jesus expôs a verdadeira natureza da pessoa muito ocupada enquanto visitava suas amigas, Marta e Maria. Na mente de Marta, a chegada de Jesus e seus discípulos significava que ela e sua irmã tinham que trabalhar sem descanso e preparar algo surpreendente. Entretanto, encontrou Maria sentada aos pés de Jesus, desfrutando de sua companhia e atenta a cada palavra que ele pronunciava. Marta interrompeu: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Mas Jesus, com seu jeito sábio e amável, respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Suas palavras viajam pelo tempo e chegam aos nossos ouvidos. Deixe de se preocupar com coisas secundárias. Escolha a prioridade. Ame as pessoas enquanto você pode. Deixe de lado o desnecessário. É o que amor faz o tempo todo. Preferir nossas famílias ao invés de voragem do mundo é escolher a melhor parte, aquela que nunca pode ser tirada. O amor te desafia a exercer a poderosa palavra não e usá-la com liberdade diante de qualquer coisa que te impeça de fazer isso. Sem dúvida, há um equilíbrio. Nossos filhos não devem ser idolatrados. Deus está em primeiro lugar, nosso matrimônio em segundo lugar e depois os filhos. Às vezes, os filhos também têm que esperar. Mas tudo o que está depois deve passar a um segundo lugar em nosso coração e encontrar seu lugar adequado em nossas agendas enquanto protegemos nosso tempo com aqueles que Deus pôs ao nosso cuidado. Portanto, resista à tirania do trivial. Calcule primeiro o tempo que você deseja passar em família para que possa dizer não às outras coisas. Esforça-se quando for a hora de trabalhar e depois delegue intencionalmente ou adie o resto. Deixe de se preocupar em agradar as pessoas que não chorarão em seu funeral. Sacrifique o bom pelo melhor para poder mostrar amor a cada dia. Deixe a louça e a grama algumas vezes. Elas continuarão ali quando tiver passado um pouco mais de tempo com seus filhos. Podemos fazer afirmações incríveis sobre o que é mais importante para nós. Mas nosso tempo, o uso do tempo fará a declaração mais estridente e acertada de todas. Ui, que palavra, hein? Amém. Vamos ao desafio. Desligue a televisão e a internet essa noite e passe um tempo de qualidade com seus filhos. Fale, escute e jogue com eles. Olhe a sessão do apêndice 2, intitulada 12 ideias audaciosas para aproveitar ao máximo tempo em família. E considere quantas ideias você poderia implementar com sua família. Eu vou estar postando para vocês as 12 ideias mais tarde, tá? Vocês não têm acesso aqui, então eu vou estar postando para vocês lá no Instagram do Filhos, Desafios e Ministério, para vocês as 12 ideias audaciosas para aproveitar ao máximo tempo em família. O que você decidiu fazer? E como a sua família lhe respondeu. Bom dia e que Deus abençoe a todos.